Salvador, gol no 476, boa noite. Boa noite. Possível sua autorização 410 para. Podia confirmar o horário do plano? 47, eu tenho que fazer a falagem. Caso tomou sua, você poderia, por gentileza, a nossa saída? A saída é Puca, transição Aracaju para Recife. Confirmando o horário do plano, seria 0537, é isso? Ok, 47. Ah, 47, daqui a uns 3 minutos deve estar entrando no sistema, então. E será paga a cópia, eu vou no 47 mesmo. Isso, tá mais curto, obrigado. gol 1155. Considera. Escuta, prossiga, copia. Não tem o seu ponto. Eu tô olhando aqui no repetitivo. Queria confirmar se o plano é repetitivo. Sua transmissão tá quase inteligível. Gol 1-4-7. Eu podia confirmar apenas o plano é repetitivo. Salvador, a sua transmissão está quase no dirigido. O 476, não estou conseguindo copiar nada. Agora no 476 desconsidera. Porque eu olhei aqui no sistema, o seu plano está para as 5h50. Então estou aguardando mais alguns minutos para aparecer. Agora melhorou, hein? Aguardando o mundo 476. Agora já postei na sua atualização? Negativo, eu olhei aqui no FTN, tá, o plano tá para as 5h50. Não desconsidera, eu vou... Considero, desconsidero. Ainda não tenho esse plano. Confirmado com o SESC. Vou no 471. Está na escuta aguardando o voo no 471. Gol no 4-0 Recife, autorizado via Peruísque 58, decola pista 1-0 com curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 1-9, decimal 8, aciona 5-1-4-4. Autorizou 4-0 para Recife, após decolagem da pista 1-0 com curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 1-9, decimal 8. É a frequência do controle 1-4-4, no centro Conegol, 1-4-7-6. Tá correto, é porta pronto, puxa, 1-4-7-6. Reporta na mesa para o chefe de acionamento, 1-4-7-6.